isso aí. Como a gente achou que ia ser? A vida tão simples e boa, quase sempre. Isso aí, os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua, a vida sempre continua. Dizer a verdade. Isso aí, um vendedor de flores ensina seus filhos a escolher seus amores. De te olhar.